Papi saiu, estão no divo, que eles cabem pedir balada. Safadão chegou, hein, e desbloqueou os contatinhos. Hoje a maldade está dobrada, vai ter sarrada. Não quero saber de quem é a boca, só quero saber do Deus. De respeitar quem tá solteiro. Não quero saber de quem é a boca, só quero saber. Tem que respeitar. Olha, tem que respeitar Nayara Azevedo, porque isso daqui não é qualquer um, não, hein? Eu vou chamar, vai! Vem, safadão! DJ Tiago Albuquerque, DJ Tiago Albuquerque, The Best of DJ. Nayara Azevedo. Alô galera, aqui é a dupla Pedro, Paulo e Alex. Também estamos com o nosso amigo DJ Tiago Albuquerque. Toca aí, DJ. Ela é pra frente, é diferente. Deixa claro quando quer pegar. Tem seu estilo, não segue a moda. Tá de Zack, vem. Cheguei, vai ser fácil falar do PPA que vem. Com a pressão que tem que respeitar. Ela é a mina que você respeita. E eles são os boys que você quer pegar. Ela é a mina que você respeita. E eles são os boys que você quer pegar. Você respeita. E eles são os boy que você quer pegar. Ela é a mina que você respeita. E eles são os boy que você quer pegar. Ela é a mina que você respeita. E eles são os boy que você quer pegar. Estende o tapete pra ela avançar. Essa mina é zica, tem que respeitar. Ela é minha menina, sabe o que quer. Ela não é menina, ela é você. Cheguei. Cheguei. Alô, gente, aqui é o Fabinho. E aqui é o Rodolfo, nós estamos juntos com o nosso irmãozinho DJ Tiago Albuquerque. Um grande abraço, meu irmão. Estourado do Brasil. Nós. Valeu. Eu achei que era só uma noite, que amanhã eu nem fosse lembrar. As pessoas bebendo e dançando ao som da batida daquele lugar. De repente alguém toca meu corpo, me pergunta por que eles bailar. E aquele rebolado quente ferveu o meu sangue na veia. E eu só conseguia pensar: mamacita, onde vem que cosi? De onde vem essa coisa mais linda? O DJ não para de tocar. É aqui que eu quero ficar. Onde vem que cosi? De onde vem essa coisa mais linda? O DJ não para de tocar. Mamacita. Eu achei que era só uma noite, que amanhã eu nem fosse lembrar. As pessoas bebendo e dançando ao som da batida daquele lugar. De repente alguém toca meu corpo, me pergunta por que eles bailar. E aquele rebolado quente ferveu o meu sangue na veia.